Olá pessoal, sou o Dani Master e vamos em mais um Breakdown Cast. Apresento-lhes hoje o novo trabalho do Ocean's 8 Alaska. É uma banda de Birmingham formada em 2010, atualmente assinada com a Fearless Records. Este álbum novo, Hikari, está imerso como sempre em toneladas de breakdowns, com amostras de instrumentos japoneses. A banda tem esse fetiche pelo Japão. A capa do CD, como podem ver, aí me parece um papel, em cima dele barro, e do barro nascendo uma flor branca. No cantinho ali esquerdo inferior tem um símbolo japonês. Olha só esses breakdowns com blast bass, essa é a faixa Dead Weight. Cara, o nome da banda é sobre um noticiário local sobre a Baía de Lituia, em que uma mega tsunami varreu a costa do Alasca nos anos 50. E, portanto, o nome da banda teria um sentido sobre o perigo do aquecimento global. Entenderam? Vamos com uma prévia dos breakdowns de Escapist. A primeira faixa do disco tem a participação de Alex Stein, do Black Dawn. O nome da faixa é Benzaiten. E a décima, o Josh, que toca a bateria no Issues, com a faixa Ukiyo. É isso aí, até mais, galera.